mente aberta, pensamento, momento, puro sentimento. Cimento, cimento, piso cimentado, encerado, decorado, todo pronto para dançar. Dance, balance, de frente não se canse, pois difícil é ignorar o poder do nosso lance. E o lance é fazer você dançar, porque parado, encostado, não dá para ficar. Insista, insista, persiste, não desista. Faça o que quiser enquanto dança nessa pista. Pule, role, estique, estique, encolhe. Quebre, requebre, ergue, não ergue. Erga suas mãos para o alto e... O bicho tá pegando, vambora, embora. Pois essa que é a hora, não enrola, desenrola, desancora. Simbora! Vem, vem, vem, vem que tem. Tem, tem, tem o quê? O que você quiser? Cê não sabe que eu quero não. Cê não sabe que eu quero não. Eu quero é festa. O quê? Muita festa. Ah, erga suas mãos para o alto e... Disso é melhor dar um sumiço em tudo, tudo, tudo isso. Isso, isso, bom serviço. Minha mensagem é, positiva sim. Sim. É bom pra você, pois sempre foi bom pra mim. O hip hop sempre foi, ele é a nossa alegria que nos faz esquecer toda a monotonia. Então vem, vem, vem conosco cantar, cantar, dançar, pular, energia liberar. Vai, agora é com vocês. Conte com a gente, digam um, dois, três. Digam um, digam dois, digam três. Um, dois, três. Digam um, digam dois, digam três, eu quero ouvir.